Edilson Farias. Hoje relembrando foda, lembrei daquela que a gente deu. Foi uma gozada gostosa, quase saiu bosta do cozinho seu. Eu estava apaixonado, ficava calado ao olhar pra você. E a todo momento eu só queria fuder. Eu chupava seu peitinho com o dedo na buceta, você pegando minha pimba, batia a punheta. Você ficava quase louca quando eu botava um pau na sua boca. Hoje só resta a lembrança daquele corpinho lindo, da sua bunda gostosa e do seu briguito liso, cheirando sua calcinha. Eu dormia sem querer. Amor, volta pra mim. Tô doidinho pra te comer. Eu chupava seu peitinho com o dedo na buceta, você pegando minha pimba, batia a punheta. Você ficava quase louca. Quase arrancava o couro. Você era minha vaca e eu era o seu touro. Hoje tô me acabando na solidão e de tristeza, lembrando de você. Vou bater outra punheta. Eu chupava seu com o dedo na buceta, você pegando minha pimba, batia a punheta. Você ficava quase louca.